meu jeito, ou não tem jeito não. Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não. Consigo entender por que mudou.